Me diz então, foi bom? E se valeu a pena? Descreva então a cena da sua noite especial. O vinho estava bom, foi a luz de velas. E agora que já era, eu trato tudo tão normal. Já tive a mesma chance, eu podia até ter feito igual. Mas a nossa diferença é que eu nunca fui até o final. E agora já não é a hora de se arrepender. E o que vai ser da sua vida? Nem quero saber. Não, não tem ninguém batendo a porta. Ninguém aqui vai te xingar. Não tô quebrando as suas coisas. Eu já quebrei a minha cara. Nós somos mesmo diferentes. Não adianta nem tentar. Espero que me compreenda quando estiver. Mesma chance, eu podia até ter feito igual. Mas a nossa diferença é que eu nunca fui até o final. E agora já não é a hora de se arrepender. E o que vai ser da sua vida? Nem quero saber. Não, não tem ninguém batendo a porta. Vai te xingar. Não tô quebrando as suas coisas. Eu já quebrei a minha cara. Nós somos mesmo diferentes. Não adianta nem tentar. Espero que me compreenda quando estiver. Não, não tem ninguém batendo a porta. Ninguém aqui vai te xingar. Não tô quebrando as suas coisas. Eu já quebrei a minha.